empresa morta, 2 horas, a gente está na recepção. Tinha apenas para AB? AB de 133, 133. Sente copiado 133, três ataques à direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 021, no gol no 714. Sim, Índia Alfa, espera o reporte pronto, 714. Zero torre 18-6. O gol no 714 ali em decola de imediato. Tem que se aliar e manter a cabeceira no zero. Gol no 714 preparando-se para a decolagem. Boa noite, 9-6, nos solos 2-3, direita, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 04. Direita Alfa Juliette, 204, bom, 8-9-6. Tá, 3-1-9-7-0, baixar, travadão, 0. 3-1-7-0, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1021. Sim. O gol no 714, Zadriai decolar, vento 60 graus com 10 nós. Gol no 714, agilizando. Agilizado, alinhar e decolar, gol no 714. Então, 3-1-7-0, pousado, pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, com 8 nós. Tem pouso 1-0, tá, 3-1-7-0. Gol no 714, decolar 225, controle 120, decimal 8, gol. Gol no 714, decolar 225, controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite, 0-0-4. Controle, boa noite, gol 10. 7-1-4. 7-1-4, contato radar, suba 230. Confirme, não, intensidade 1. Contato radar, suba ao nível 230. Ok, 230 autorizado, voo no 7-1-4. Comando Cita Pro aí 335, vai dar uma formação. Vai, pode voar, é pro a 100 então, vai. Vai. Manter. No 70, nos solos 26, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 612, na escuta permanente. Alfa Juliette para o 612, na sua escuta, o TAM 3, ou no 70, grave, uma boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o Adriano 6746, cruzando nível 220 para 150, entidade Charlie, solicita para o ANITAP. Web 6746, via Mari, desce para 2000 pés, 1021. Via Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 021, 6746. 1714, chame Centro Recife, 12685. 12685, Centro Recife, uma boa noite. Salvador, muito boa noite, eu vou na mais uma de 4 para Marco Antelli. Charlie, correto, ajuste no 021, pronto para a copa. Viram, pronto para a copa. Cidade Salvador, Maceió, vier para o Whisky 58, nível de voo 350, sai da Puca, transição Caju, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5402 e o controle Salvador 120.8. Autorizou, 350, conforme a rota, 358, decola da pista 2, curva esquerda, o Cacaju. 5402 é o transponder, o controle depois em 120.8, levou uma máquina de 4, estamos no portão de número 3. Correto, já pronto, gol 994-03. Trabalhando, obrigado. Bom, no meio 06, Charlie correto, ajuste 1021, um minutinho para cópia. Passando agora, para fazer com. Uma, se puder, descida para a caixa. Ou no entanto, Boa noite, 9000, informação Charlie, ajuste no 021, número 2 para cópia. Gol no 606, pronto para cópia? Pronto. Gol no 606, autorizado Salvador, Campina Grande, Viópolis Zulu 1-0, nível de voo 390. Saída Puca, transição Zipar. Decola na pista 1-0 com a primeira curva esquerda. Transponder 5406 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Campina Grande, nível 390. Open Zulu 120. Na saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0 esquerda, pode transponder 5406, o controle 120-80, gol 1206. Correto, pronto, gol no 606. Salvador não escuta, prossiga. Minha 746 vai executando um pequeno desvio à direita, evitar formações. Tenente, autorizado ELS, reporte estabilizado. Autorizado ELS, reportagem estabilizada, minha 746. A gente tem um one for one aqui. Salvador, voo na 994, portão 3, se tiver estacionamento. Autorizado, gol 994, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 943. Objeto 6746, estabilizado o localizador. 6746, torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, objeto 6746. Salvador, boa noite, objeto 6746, estabilizado na final. É Objeto 6746, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus com 10 nós, cheque o trem. Trem baixado, travado, livre pouso, 6746. Informação Charlie, ajuste 1021, número 2 para a cópia, aguarde um instante. Autorizado, chama para táxi. Autorizado, mas para táxi, Ouro 606. Salvador, já tem a cópia do 1896? Tem mais 30 segundos. POB de 1042, 2 horas e 30, alternando Natal. Dois ataques, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 021, no gol no 994. Direita, Índia Alfa, reporta ponto de espera pronto no 994. Objeto 6746, no solo 46, direita, pode prosseguir táxi via Alfa, Juliette, portão 02, na escuta permanente. Alfa, Juliette, portão 02, na escuta, permanente 6746. Dois, ok? Mais dois minutos. Boa noite, 96, pronto para cópia? Pronto para cópia, 96. Cruzado, Salvador, João Pessoa, já previsto que 58, nível de voo 370, saída Fuca, transição Caju, decolar 10, primeira curva esquerda, transponder 5404 e o controle Salvador 120.8. 370 para João Pessoa, upper 8, decola 10, esquerda, Fuca Caju, 5404, transponder 1208, controle bom 896. Corretinha, pronto, gol 896. Passará a ponto, obrigado. Torre, Salvador, gol 1994, quanto se espera do 1-0 da ponte? Gol 994, Isada Liane, decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus com 10 nós, 1021 ajuste. Gol 21, a linha decola, pista 1-0, 1-7-0. Trip 5-3-1-7, pronto para a cota? Salvador Belém, via Upper Zulu 4-1, nível de voo 3-8-0, saída Momo, Cogbo, pós-Cogbo, Trova, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5-4-0-7 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Estamos confirmando a aerovia Pesulu 4-1, ok? E o nível inicialmente 380 em Pires modifica para o 350 em coordenação com o centro. O 5317 que eu tenho de por gentileza. Trip 5317 vai aguardar, ok? O número 2 no setor, tem o tráfego já no 5, iniciou o pushback. Para o táxi, é o B4 horas e autonomia 4 horas e 45 alterna, Fortaleza. 12 e 45 Fortaleza, 145 a bordo, confere. Negativo, POB 4 horas, 1 6 0 6 0 4 horas. Sente, autorizado táxi em frente após sua segunda direita via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1021, voo no 6 0 6. Frente de Alfa, ajuste 02, vai passar para o Paraguai 00, vou no 6 0 6. Ano 994, decolado aos 5-0, controle no 20, decimal 8, meu voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho, boa semana. Sim, 307 está autorizado, pushback somente em Protax. Ano 06, pode ser no 0, pronto. Ano 06, ali, mantém pistão no 0. Aí subi 350, 1994. Quatro com na proa 020, fim de emissão. Quatro livre desvio após.